cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Olá, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam. O nome que está em destaque esta semana aqui na Rádio Boa Nova e o disco que está em destaque é o seu primeiro a solo, digamos assim, tendo em conta que o Bruno Pernadas é uma pessoa multifacetada, com formação musical na área de jazz e que já participou em várias bandas, ou aliás participa ainda, temos ele assim, sendo certo que algumas já foram destaque aqui na Rádio Boa Nova, como por exemplo Julian Carjackers, portanto já houve aqui espaço para falar de Bruno Pernadas. E hoje ele está como nosso convidado, como é habitual, desde há 8 anos aqui no caso fazem que se tocam, todas as semanas, temos o pessoal mentor, sendo que este é de facto um disco a solo e que ele veio designá-lo How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge. E é uma edição Pataca, outra editora que, de quem já subejamente aqui falámos na Rádio Boa Nova. Antes de mais, desejar-lhe aqui as boas-vindas à Rádio Boa Nova. Bem-vindo aqui ao Oliveira Hospital, ainda que virtualmente, não é? Sim, claro. Bruno, o desafio de fazer um disco a solo, tendo em conta que foi participando e continua a participar em vários coletivos, surge quando percebeu que tinha eventualmente já temas que de algum modo comporiam um disco, ou sentou-se metodicamente para construir este mesmo CD? Não, eu já tinha várias músicas que fui gravando durante o meu percurso musical. Já tinha muitas músicas e demos e maquetes gravadas e também algumas registadas em notação musical e as últimas de 2013 eu decidi fazer um disco delas. E por que não incorporar estes temas? Provavelmente porque são ambientes diferentes dentro de Julian Carjackers ou Suzy's Velvet ou When We Left Paris, que... são ambientes diferentes, são músicas diferentes e achei que fazia sentido criar um novo projeto para elas. A sua ligação à Pataca é condição sine qua non para termos aqui um disco? Não é condição necessária, foi só um feliz acontecimento, porque eu não tenho, ou seja, não há nenhuma obrigatoriedade em editar pela Pataca. Por acaso têm acontecido os discos todos em que tenho participado e que tenho gravado, têm sido por essa editora. Uhum. Mas é um acaso, porque hoje já houve discos que eu gravei que acabei por não editar que teriam saído por outras editoras na altura. A Pataca ainda nem existia. Mas não é. Eu tenho a certeza que vou continuar a editar discos pela editora Pataca Discos, mas não quer dizer que trabalho só para esta editora. Sim, mas sente-se parte dessa família. Eu digo isto também porque participo em discos como o disco do Walter Benjamin, portanto, de algum modo, é neste universo que tem esse gosto. Sim, é um dos universos, também gosto muito assim, que é uma recorde, são uns amigos meus que criaram uma editora portuguesa de jazz aqui em Lisboa, ou seja, eu acho que tenho várias famílias nesse sentido, e sim, a Pataca é uma delas. Thank you. Para quem se estreia na Boa Nova, como é o caso do Bruno Bernadas, temos aqui uma fase de desafio. Vamos então a eles. Imagina, antes de mais, eu até porque não lhe perguntei, conhece a Oliveira do Hospital, não? Para onde está a falar? Que conheço de nome, mas não consigo mesmo localizar geograficamente. Muito bem, mas eu vou situá-lo já. Junto à Serra da Estrela, entre Coimbra e Guarda, precisamente a meio. Okay. Portanto, okay. Agora, imagine-se, e vai ter que acreditar em mim, porque temos aqui um bom anfiteatro natural, tem um bom palco, portanto, imagine-se nesse palco, junto a uns milhares de pessoas, mas quem o convida para vir tocar aqui ao Oliveira Hospital diz que pode trazer consigo duas bandas, com dois autores nacionais. Quem é que iria convidar? Uma pergunta assim difícil, eu teria que pensar um bocadinho sobre o assunto, mas talvez Minta de Brook Trout. Exatamente, Minta de Brook Trout. Talvez um grupo diferente, assim, de uma música um bocadinho mais que tem pensado, ou seja, um grupo ou de música de jazz ou de música improvisada, mais centralizado em Lisboa. Eu chamaria um grupo desse género para também ajudar a descentralização cultural. The world won't stop for anyone. Por exemplo, agora veio-me à memória, por exemplo, aí já não veio em Lisboa, e buscar o Algarve, por exemplo, o Zé Eduardo Unit. Por exemplo, sendo que eu estava-me a referir assim a pessoas do como que se calhar um bocadinho mais nova, mas sim. Muito bem. Eu veio aqui à memória porque foi um dos nossos convidados, recordo-me já aqui há alguns anos. Agora, o desafio é outro. Imagino que vem alguém da cena internacional, vem atuar aqui em Portugal e que lhe faz o convite a si para participar no seu concerto. A quem gostaria muito de dar a sua colaboração? Por exemplo, da Feist, da cantora canadiana. Muito bem, Feist. Terceiro, este dizem que é o mais difícil. Vamos lá ver. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional e que chegam ao pé de si e dizem: olha, Bruno, eu gostaria que fizesse uma versão de um álbum, de um tema desse autor para incorporar o tal disco de tributo. Uhum. A que autor ou banda estaremos a referir e que tema seria esse? O tema seria o Remédios e Códia do José Mário Branco. senhores que descobrem que assim não pode ser, há que deixar remédio, seja lá como for. Vão então negociar com os doutores, enquanto cá fora os trabalhadores ao frio esperam que eles voltem triunfantes com um belo remendo. Remendo sim, pois bem, mas onde é que ficou o casaco todo? Sempre que gritamos basta, temos fome, aparecem os senhores que descobrem que assim não pode ser, há que achar remédio, seja lá como for. Vão então negociar com os doutores, enquanto cá fora os trabalhadores ao frio esperam que eles voltem triunfantes com uma bela côdea. Uma côdea sim, pois bem, mas onde é que ficou a carcaça toda? Precisamos só desse remendo, precisamos do casaco por inteiro. Nós não queremos ficar só com essa côdea, precisamos de comer o pão inteiro. Não nos basta que o patrão nos dê trabalho, precisamos de mandar nas oficinas, nos campos e nas minas, de Estado, isso é que precisamos. Mas o que essa gente tem para oferecer? Remendos e côdeas. Naturalmente, agora que tem aqui um disco cá fora e ele já saiu há cerca de um mês, e há quem diga que faz a música para si próprio. Eu não acredito muito nisso, porque acho que toda a gente tem vontade de divulgar as coisas, senão não faria um disco, né? Criou expectativas para este seu, enquanto a solo, o primeiro trabalho? Não muitas, basicamente foi, eu queria dar vida a estes registros musicais. Eu escolhi 10 músicas de uma panóplia enorme de músicas que eu tenho guardadas, escolhi estas 10 para escolher outras, e não fiz isso com grandes objetivos comerciais, nem objetivos, por exemplo, a nível de programação de concertos. Não fiz o disco a pensar que ele ia ser tocado ao vivo, por exemplo. Fiz só porque queria fazer, porque queria dar vida àquelas músicas. Já não tinha expectativas nenhumas. Eu sabia que, quando depois da mistura, que havia pessoas que eu sabia que iam gostar. Mas assim, uma reação tão positiva por todas as pessoas, não estava à espera, não. Disse-nos certamente que escolheu de um lote de vários temas. Essa escolha é a sua, portanto, não digo sua, pessoal, portanto, ou ouviu outras pessoas para fazer esta seleção? Não, é pessoal, é pessoal. Às vezes, quando tinha amigos ou isso em casa, raras vezes, mostrei algumas das outras músicas, das outras possibilidades de músicas, só que não com o intuito de pedir opinião em relação às que já estavam escolhidas, mas só para mostrar. falou da questão de não se preocupar com a questão de mostrar ao vivo estes temas. Mas consegue conceber a ideia de apresentá-lo ao vivo. Até porque já o fez, não é? Naturalmente. Exatamente, fiz no dia 16 de abril. No Teatro Maria Matos e apresentar a mim, consegui. Claro, e a reação do público? Naturalmente, quem foi procurá-lo? Foi muito à procura de ouvir estes covis que ele tinha saído a 31 de março ou de alguma modo para perceber, enfim, a atmosfera inerente ao seu trabalho? Eu acho que houve um bocadinho das duas coisas. Houve pessoas que foram quase com uma curiosidade mais, como é que eu ia dizer, mais afetiva no sentido de vamos lá ver como é que ele consegue fazer isto ao vivo ou como é que ele vai fazer isto ao vivo, não é? Como tem tantos instrumentos. E houve outras pessoas que foram só para... estavam curiosas, que não estavam... não, ou seja, houve pessoas que foram porque queriam simplesmente ouvir o trabalho e não só perceber como é que as músicas iam ficar ao vivo. Ou seja, que não tinham tanto isso em conta, mas queriam era ver o concerto só, por si só. E havia as outras pessoas, essas que eu já referi, que queriam realmente... perceber como é que aquilo funcionava ao vivo, o disco, e não um concerto isolado. Mas a verdade é que aquilo não foi o disco inteiro, foi mais do que o disco inteiro, porque eu fiz novos arranjos para as músicas e novas passagens entre as músicas que não estão no disco, que eu fiz propositadamente para o concerto. Resisto a perguntar disto. Isto é um disco, diz muito da música, bem, isto é quase uma redundância dizer isto, mas eu que quero dizer isto é que a voz surge praticamente como um instrumento. Estou a fazer uma boa leitura do disco. Sim, sim, é isso mesmo, a voz surge como um instrumento. Embora seja sempre uma voz, é sempre um ser humano a cantar, não há claro, nada. Claro, sim. Há sempre essa característica que não é uma característica, se calhar, mais orgânica ou mais... física, não é? Mas sim, não, ou seja, não tem o relevo, não tem, tem a mesma importância que os outros instrumentos. Sim, isso é verdade. Não tem qualquer tipo de protagonismo do ponto de vista música pop ocidental, cantor, etc. Beside you, spending time in winter. Há pouco dizíamos também de como é que ele se ia, não usou o termo, agora vou eu acrescentá-lo, desenrascar com tantos instrumentos para apresentar ao vivo, como foi no caso do Teatro Maria Matos, e junta aquilo que podemos designar como amigos, não é? Parte de, também dos, grande parte dos projetos onde está inserido também. Sim. Ainda assim, portanto, saber distinguir aquilo que é os seus coletivos com o seu trabalho a solo. E juntando essa questão dos vários amigos que foram participando, não é? E que apresentaram ao vivo, e juntando também o facto de que há pouco nos disse que ficou muita coisa arrumada, significa isto que Bruno Pernadas e este álbum não é para ficar por aqui? Não, é o seguinte, se surgirem propostas e as condições ideais, eu pessoalmente gostava de repetir o concerto noutro auditório, noutro cineteatro, que apresente as condições mínimas para a realização do espetáculo. É uma coisa que é fazível, não é impossível. Portanto, temos aqui, e vamos dizer os nomes que tiveram consigo, julgo eu, estes, e corrija-me se estiver errado. Há pouco falou até da Minta, portanto, Francisco Cortesão esteve consigo, o Afonso Cabral, o João Capinha, o Nuno Lucas, o João Correia e o Ricardo Gouveia, Margarida Campelo. Sim, falta Moisés Fernandes. Moisés Fernandes? Rita, e Rita Maria. Muito bem. Acho que é isso. E não sei se disse Zé Maria, mas pronto, mas o grupo que eu conto aqui no Maria Matos não quer dizer que seja o grupo que eu vá fazer outro concerto noutro sítio. Há uma secção rítmica que é fixa, mas o resto é um bocado moldável ao contexto. Uhum. Até porque é uma coisa que me interessa é estar a tocar a música com diferentes pessoas. Então, tendo aqui a questão de disse-nos que pode ser repetido este concerto, ficava aqui só uma segunda parte da resposta para dizer, tendo em conta que há temas que não gravou, significa que teremos aqui novos álbuns associados a Bruno Pernadas? Sim, claro, só que a continuação da linhagem deste disco ainda vai demorar, porque eu tenho projetos pendentes que tenho que gravar. Que vou gravar e que nada tem a ver com a música que está neste disco. Portanto, o próximo disco que eu vou gravar em princípio vai ser com o meu quinteto de jazz, que se chama When We Left Paris, que é um disco que já estava a ser lançado antes deste. Uhum. E que por vários motivos não aconteceu, e que agora no final do verão ou durante este período vamos gravar esse disco. um mundo de emoções. Eu vou fazer aqui uma pergunta, algo provocatória. Andou pela Escola Superior de Música em Lisboa, sempre ligado ao Gerson e da Escola do Hot Club Portugal. E foi por aí que gostou da questão do jazz. Este disco é um escape ou uma esquizofrenia? Não, é apenas um estilo diferente. É apenas um estilo diferente que junta várias ideias musicais que são provenientes de origens diferentes do mundo. Ou de escutas de músicas diferentes do mundo. Não é, ou seja, no sentido homogéneo, o disco, por exemplo, When We Left Paris, é um disco de jazz, é muito mais coeso nesse sentido de, é um disco de jazz, não há nada que enganar. Este disco é um pouco mais ambíguo, são muitas ideias no mesmo disco, que às vezes podem colocar o ouvinte sem centro tonal, não é? Sem saber muito bem definir o estilo ou isto ou aquilo, não é? Ficam mais perdidas, talvez. Thank you. temos aqui agora também que falar ainda da componente gráfica deste disco, que é muito interessante. A quem se deve este trabalho? A ilustração pertence a um coletivo, foi um coletivo que fez, que se chama West Student Stride, que na verdade é um coletivo que trabalha também para companhias de teatro, que sou eu e a minha esposa, na verdade. O coletivo somos nós os dois. Que fazemos, e como fazemos este, temos este e colagem como uma espécie de hobby part-time, mas que na verdade é um trabalhamos no circuito profissional, mas muito por acidente, porque não somos desta área de toda, sou da área da música e a Rita é da área da saúde. Portanto, não é de toda a nossa área, mas foi uma coisa que começámos por fazer há uns anos de hobby. E quando temos tempo vamos fazendo até para outras entidades ilustrações. E claro, uma vez que fazemos isto, fazia todo o sentido sermos nós a fazer as ilustrações e a parte gráfica de todo este disco, que era meu, não é? Eu ia lhe perguntar se estava satisfeito, claro que eu seria claro. Será de fazê-lo. E que tem esta componente de criar a imaginação nas pessoas, até no próprio álbum, e suscitaram muita curiosidade, porque visto de longe parece uma coisa, visto de perto, percebemos aqui das pessoas que estão viradas de costas, como se estivessem a assistir a uma coisa ou de longe, não é? É um trabalho interessante que continua depois por dentro, também num pequeno livrinho é que temos acesso. Exatamente. Mercury has one side perpetually turned. Já falámos aqui da componente do disco, da sua gravação, dos próprios concertos. Falámos aqui se havia uma expectativa ou não, mas queremos ainda assim. Como sabe, os discos estão para download na internet e por aí diante. É uma sensação que o preocupa, a eventualidade deste disco não ter a saída como poderia ter se eventualmente não houvesse, quer o pirata, quer eventualmente o download legal, poderia ter outro tipo de divulgação, ou isso prefere antes que as pessoas tenham acesso a ele, independentemente da maneira como o façam? Há muitas maneiras na internet de ouvir os discos neste momento sem ser de forma ilegal, há aquele tipo de streamings legais que se pode fazer. Não se pode é ter muito a pôr o disco no MP3, não é? Eu sou adepto da compra dos discos mais em vinil, e eu gostava que este disco tivesse saído em vinil. Uhum. E tivesse sido comercializado em vinil, só que ficava mais caro e optou-se por fazer em CD. Mas se estiver uma se por acaso tivermos a fazer uma segunda edição, iremos fazer em vinil. E prefiro sempre que as pessoas comprem o disco do que baixem o disco da internet, até porque este disco traz o livrinho e acho que é positivo estar a ouvir a música e olhar para aquelas imagens. Exato. Há aqui uma componente de mais-valia que vocês quiseram dar, precisamente por via dessa arte, não é? Exatamente. Bruno, olha, agradecer a disponibilidade que teve aqui para com a Rádio Boa Nova, e iremos falar mais vezes, seja por outros projetos, seja por enquanto Bruno Pernadas, e enfim, à nossa quota parte, esperemos ter contribuído para a divulgação deste seu muito interessante álbum. Tá, obrigado, muito obrigado. Dealing cards on every Sunday. The request now makes you wonder, do you think it's gonna make you sway? Well, you've been washed away from the place you never planned to stay. For the sake of every soulmate, do you wanna go now? Do you feel alright now? Is it very late now? No. Coming back from where you went down, never stand to watch the fade out. All the things that you might have been, and despite your best intentions, you have failed to reach the absence, 'cause you're always into something, man. And you've been washed away from the place you never planned to stay, for the sake of every soulmate.